agora na Pando. A história de vida de um grande ícone da música. As curiosidades por trás de uma canção. É um artista por trás da música. E a música além do hit. Coletânea. A discografia do seu artista preferido. No ar. Coletânea. Olá, está começando Coletânea Pando, o programa que te conta sobre a discografia e a história de um grande artista. Se você quer que a gente faça um coletâneo especial do seu artista preferido, é só nos mandar uma mensagem com a sua sugestão. Você pode enviar diretamente no aplicativo da Pando em pando.app.br, no WhatsApp DDD 11 98883 0850, nas nossas redes sociais, @pando na web. E você também pode nos enviar através do nosso e-mail coletânea@pando.app.br. O Coletânea de hoje está mais que especial. Faz um ano que perdemos a nossa estrelinha em um trágico acidente aéreo. Prepare-se que na próxima hora você vai viajar conosco na biografia e discografia de Marília Mendonça, a nossa eterna rainha da sofrência. Coletânea. Marília Dias Mendonça era leonina, nasceu no dia 22 de julho de 1985, na pequena cidade de Cristianópolis, interior do estado de Goiás. Cidadezinha com apenas 3 mil habitantes, segundo a estimativa do IBGE no ano de 2014. Apesar de registro de nascimento mostrar Cristianópolis como cidade natal, foi na cidade de Goiânia, a capital do estado, que Marília foi criada e viveu toda a sua infância. Ela foi criada de uma forma muito simples pela mãe. Ruth era mãe solo e enfrentou muitas dificuldades durante a gestação e parto de Marília. Por isso, ela sempre declarava que, para ela, Marília foi e sempre será uma estrela. Anos mais tarde, Marília ganhou um irmão caçula por parte de mãe, o também cantor João Gustavo. E por parte de pai, teve outros 7 irmãos. Nos momentos de maiores dificuldades financeiras, Dona Ruth chegou a vender os móveis da casa, para não deixar faltar comida para os filhos. A única exceção foi a televisão da família, que não foi vendida a pedido da própria Marília, já que ela gostava muito de assistir. Porém, às vezes, a família também não tinha condições de sequer quitar a conta de energia elétrica, e era obrigada a viver à luz de velas por alguns períodos. Embora tenha enfrentado bastante dificuldade financeira na infância e na adolescência, Marília sempre valorizou a vida em família, que para ela era sinônimo de alegria e união. O talento de Marília Mendonça para a música não foi surpresa para a família. Desde pequena, ela já cantava no chuveiro e impressionava todos com seu vozeirão. Na adolescência, Marília chegou a mostrar um outro talento, a composição. A partir dos 12 anos de idade, além de cantar muito bem, ela também começou a compor músicas, transformando seus sentimentos em canções. Foi nessa mesma época que Marília começou a cantar na igreja, dando seus primeiros passos na carreira musical. Com a ajuda do avô, ela começou a fazer aulas de violão e, sempre que possível, realizava apresentações para amigos e em festas pequenas, cobrando um cachê de apenas R$50. A mãe de Marília, Dona Ruth, tinha um pequeno bar ao lado da casa da família, de onde tirava o sustento de todos. Ela incentivava a filha a tocar e a cantar nesse barzinho para atrair mais clientes. E não é que essa estratégia dava certo? As apresentações de Marília agradavam os clientes do bar de Dona Ruth. Um desses clientes, um olheiro local, ficou impressionado ao assistir à apresentação de Marília e a convidou para tocar em casas de música sertaneja. E pasmem, Marília imediatamente recusou o convite. Pois acredite, na época ela gostava de música pop rock e detestava música sertaneja. Inclusive, o repertório que ela tocava em suas apresentações era repleto de músicas pop rock. E esse olheiro local compartilhou que, quando Marília negou o convite, ela argumentou que jamais cantaria música sertaneja por achar que era música de corno. Ele respondeu que no dia que ela fosse traída ou levasse um chifre, na expressão popular, não apenas cantaria, como também iria compor letras sertanejas. E não é que a previsão dele estava certa? Tempos depois, uma grande produtora musical

aparentemente tudo igual. Vi uma foto sua com aquela roupa, mas parecia que faltava alguma coisa. Nos traços do sorriso deu pra perceber o que será que tá faltando em você. O que falta em você sou eu. Seu sorriso precisa do meu. Sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade. O que falta em você sou eu. Seu sorriso precisa do meu. Sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade. Eu participo da sua vida. Eu estou conectado com você 24 horas por dia. Eu sou atual como você. Eu sou multiplataforma. Me reinvento o tempo todo para estar ao seu lado. E vou continuar me reinventando, porque eu faço isso todos os dias desde 1922. E por apenas um motivo: entreter você. Homenagem da Aberte aos 100 anos do rádio no Brasil. Culipínia. Bando Coletânea. De volta com Coletânea Pando, o programa que te conta a discografia e a história de um grande artista. Lembrando, se você quiser que a gente faça um coletâneo especial com seu artista preferido, é só nos enviar uma mensagem com a sua sugestão. Pode ser diretamente no aplicativo da Pando em pando.app.br, no WhatsApp DDD 11 9 8883-0850, nas nossas redes sociais, @pando na web, ou até mesmo por e-mail no coletânea@pando.app.br. O Coletânea de hoje é uma homenagem a Marília Mendonça, a nossa eterna rainha da sofrência. Faz um ano que perdemos Marília em um trágico acidente aéreo em Minas Gerais, que vitimou a nossa estrelinha e a todos que estavam naquela composição aérea. Antes do intervalo, a gente ouviu a dobradinha de Alô Porteiro e O Que Falta em Você Sou Eu, músicas lançadas pela Marília em 2014 no seu primeiro EP. No ano seguinte, em 2015, Marília lançou seu primeiro single, a música Impasse, em parceria com os cantores Henrique e Juliano, que eram grandes amigos de Marília Mendonça. A dupla já admirava o talento de Marília enquanto compositora. E a parceria na música Impasse ajudou Marília Mendonça a dar um empurrãozinho na carreira como cantora. Vamos curtir então Impasse, essa bela parceria de Marília Mendonça com a dupla Henrique e Juliano. E na sequência eu volto falando do ano de 2016, um divisor de águas na carreira de Marília. Coletânea. Eu só queria entender seus pensamentos e o que realmente tá rolando e o que te faz fugir de mim. Te juro, estou tentando ler seus olhos, mas percebo que disfarça e não consegue me encarar. Senta aqui um pouco, sem ter pressa, conta tudo, a hora é essa, fala o que tem pra falar. Que eu tô querendo do meu jeito, eu me ajeito no seu jeito, basta a gente conversar. Você diz que não, e eu acho que sim. Você não se entrega, seu medo te cerca, te pega e te joga pra longe de mim. Eu acho que sim. Você diz que não, resolve esse impasse e assuma pra gente essa louca paixão. Abraça e me beija, que eu tomo conta de você. Senta aqui um pouco, sem ter pressa, conte tudo, a hora é essa, fala o que tem pra falar. Que eu tô querendo do meu jeito, eu me ajeito no seu jeito, basta a gente conversar. Você diz que não, eu acho que sim. Você não se entrega, seu medo te cerca, te pega e te joga pra longe de mim. Eu acho que sim. Você diz que não, resolve esse impasse e assuma pra gente essa louca paixão. Abraça e me beija, que eu tomo conta de você. Você diz que não, eu acho que sim. Você não se entrega, seu medo te cerca, te pega e te joga pra longe de mim. Eu acho que sim. Mas você diz que não, resolve esse impasse e assuma pra gente. Se os anos de 2014 e 2015 foram de bastante trabalho para Marília emplacar sua carreira como cantora, o ano de 2016 ele foi um verdadeiro divisor de águas. Logo no começo do ano, em março, a cantora lançou seu primeiro álbum intitulado Marília Mendonça. O álbum ele continha 17 músicas e duração de 50 minutos. Foi um verdadeiro sucesso, apresentando músicas como Folgado, Meu Cupido é Gari, Como Faz Com Ela, Sentimento Louco, Esse Cara Aqui do Lado e o hit Infiel, que levou Marília Mendonça ao segundo lugar do ranking das músicas mais tocadas nas rádios do Brasil. Ainda em 2016, no mês de outubro, Marília lançou outro EP, dessa vez um acústico ao vivo chamado Agora É Que São Elas, que reunia as canções de sucesso anteriores e tendo como carro-chefe a música Eu Sei de Cor. Essa música foi o primeiro grande sucesso de Marília Mendonça que não havia sido composta por ela. Em entrevista ao portal G-Show na época, ela contou que recebeu a letra como sugestão para a gravação, logo após um conflito com o então namorado, o empresário e o Ignorângelo. Como ela estava com raiva dele, quando viu a letra e ouviu a gravação, mandou logo para o namorado como uma indireta. Eu Sei de Cor alcançou o primeiro lugar no top 100 das músicas mais tocadas em 2016. Além de receber 3 certificados de diamante,

mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora, e quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. Esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que tá em mim doesse em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Tiver jogado a chave fora, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora, e quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. Já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. Coletânea. Bando Coletânea. Em 2017, Marília já havia conquistado um importante lugar na lista dos maiores cantores do Brasil, considerada uma das maiores revelações da música sertaneja recente. Em março de 2017, Marília Mendonça lançou um álbum, Realidade, gravado ao vivo na cidade de Manaus. Além dos sucessos anteriores, os destaques desse álbum são as músicas A Mancha Não Tem Lar, De Quem É a Culpa? E Traição Não Tem Perdão. Em apenas 6 dias do lançamento, as músicas já ultrapassavam a casa dos 120 milhões de acessos no YouTube. O álbum foi lançado em CD, DVD e plataformas digitais, mas havia sido disponibilizado no YouTube de forma antecipada. Só pra gente ter uma ideia do fenômeno Marília Mendonça. O álbum oficial foi lançado em 6 de março. E na ocasião deste lançamento oficial, ele já tinha mais de 300 milhões de acessos na internet. Com o lançamento do álbum Realidade, Marília Mendonça iniciou uma turnê do mesmo nome, que durou 2 anos, de 2016 a 2019, e fez quase 400 shows. Dos quais 8 foram na Europa e 5 na América do Norte. Vamos ouvir um dos maiores sucessos de Marília Mendonça e destaque do álbum Realidade. Traição Não Tem Perdão. Coletânea. Escuta essa história. Do quarto em que a gente dormiu por 2 anos e os dias, e fez lembrar que eu sabia de fato que era ser feliz. Deslize ou vontade própria, eu tranquei a porta e abri a janela, pulei pra bem longe da felicidade, aí que eu caí. As coisas não iam tão bem entre nós, mas nada justifica uma traição. Errei, admito que foi minha culpa, já sabe minha opinião. Já deixei minhas coisas lá de fora, já que insiste que não vai embora. Não me olha assim que eu não mereço, hoje eu sou alguém que eu desconheço. Já que desonhei, isso ia acontecer um dia. Uma hora as coisas vêm à tona, eu aceito o seu não. Traição não tem. As coisas coisas não iam tão bem entre nós, mas nada justifica uma traição. Errei, admito que foi minha culpa, já sabe minha opinião. Já deixei minhas coisas lá de fora, já que insiste que não vai embora. Não me olhe assim que eu não mereço, pois eu sou alguém que eu desconheço. Já que desonrei nossa família, isso ia acontecer um dia. Uma hora as coisas vêm à tona, eu aceito o seu não. Traição não tem. Uma hora as coisas vêm à tona, eu respeito o seu não. Traição não tem perdão. Coletânea. Bando Coletânea. Em 2018, Marília Mendonça lançou um novo álbum chamado Agora é que São Elas 2, em colaboração com a dupla Maiara e Maraísa. Deste álbum se destacam as canções Ausência, Estranho, A Culpa é Dele, Graveto e Tentativas. Em 2019, Marília lançou seu terceiro álbum ao vivo, o famoso Todos os Cantos, com hits como Ciumeira e Bem Pior Que Eu. O projeto foi idealizado pela própria Marília, que tinha como objetivo gravar uma música em cada estado do Brasil em um show surpresa e gratuito para a população local. Ainda em 2019, no mês de março, um grande stream de músicas divulgou que Marília Mendonça ocupava o primeiro lugar no top 10 das mulheres mais ouvidas do Brasil na plataforma. Em 2020, em uma nova parceria com a dupla Maiara e Maraísa, Marília Mendonça lançou o álbum Patroas, que continha composições inéditas e regravações de grandes sucessos do sertanejo. Esse álbum foi indicado ao Grammy Latino, na categoria de melhor álbum de música sertaneja. No ano de 2021, uma nova versão da colaboração com a dupla Maiara e Maraísa foi lançada sob o nome de Patroas 35%. Novamente um sucesso, emplacando nas paradas de sucesso músicas como Todo Mundo Menos Você, Esqueça-me Se For Capaz e o hit Motel Afrodite, que a gente ouve agora. Coletânea. Quanto tempo faz da última vez? O motel Afrodite perdeu um casal freguês. Suíte 22, se eu não me engano 23. Pernoite depois do café, amor mais uma vez. E da saudade daquela hidro borbulhando e você me chamando pra gente se amar. Da saudade do gosto do beijo daquele lugar. E volta e meia eu volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho. E a roupa de cama pode até mudar, mas juro que seu cheiro ainda tá lá. E volta e meia eu volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho. Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente, com dó de mim falou: segue sua vida, ele saiu no carro da frente. Ai, juro que eu não contava com essa, amiga. Da saudade daquela hidro borbulhando e você me chamando pra gente se amar. Da saudade do gosto do beijo daquele lugar. E volta e meia eu volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho. E a roupa de cama pode até mudar, mas juro que seu cheiro ainda tá lá. E volta e meia

Coletânea. Bando Coletânea. Esse foi o Coletânea de hoje, homenageando a nossa estrelinha Marília Mendonça, que nos deixou há um ano atrás. E se você quer que a gente faça um coletâneo especial com seu artista preferido, é só nos enviar uma mensagem com a sua sugestão. Pode ser diretamente no aplicativo em pando.app.br, no nosso WhatsApp DDD11 98883 0850, nas nossas redes sociais @pando na web, ou até mesmo por e-mail no coletânea@pando.app.br. Um abraço e até o próximo Coletânea. Esse foi o Coletânea. Ouça todos os episódios em pando.app.br. Coletânea.